Κοντά τρέπει πάνω αθείο νούμερο 5 του Μάικ Κοντά. Επόμενος θα ρυθμάνε τα ΣΕΤΕ. Πότε θα ρυθμάνε τα ΣΕΤΕ, για όταν τρέπει. Σανκουίς Κοφόντς, επόμενος θα πλησάρει. Nove ali mantém costume. Ali mantém. 5, 4, 5, Alfa. 1, 3, 3, decimal 6, 5. Vamos, povo. Tranquilis, Golf Fox, completa final, chame torre 118, decimal 95. Salvador, Papatango, Golf Fox estabilizado, final ILS, X-Ray 1-0. Whisky, Golf Fox, continue final da 1-0, reporte está enxecado, informe a Embraer da Azul, prestes a iniciar a rolagem da 1-0. Decolado aos 37, livre da restrição, chame controle em 1-1935, repito, livre da restrição. 1935, segue então no perfil normal da saída, o 3359, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, 3259, perfil Arbor. 3859, contato radar na decolagem, supor nível 390 na saída Arbor, eleva 390, Arbor, eleva até 3859. 1621, controle Salvador, acione identificação, deparo nível 050 na chegada ponta, ajuste altímetro no 093. Azul 9979, livre de decolagem 1-0, vento 120 graus, 049. Go Fox, visual baixado e travado. Whisky Golf Fox, continue a aproximação, apenas aguardando informação de pista livre. Forme trem checado. Paciente, já checado o trem de pouso, baixado e travado, aguardando o pista livre. Isso que eu faço. Paciente. Climber 250, bom dia. Controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada mar e ajusta o altímetro no 093. Whisky Golf Fox. Tráfego avistado, livre pouso 1-0, vento 1-1-0, grau 059. Livre pouso 1-0, Whisky Golf Fox. Azul 9979, decolado aos 40, controle 119, decimal 35. Decimal 35. Centro, livre desvio, são 3859. Livre desvio, 3859. Transmitindo as cegas, chamei controle em 1.99.35, decolado aos 4.0. Ó, controle azul 9.979, se escuta passando 2.000. Azul 9.979, contato radar na decolagem do para o nível 3.80 na Cerulel, após letra direto brito. Gente, 3.80, após letra direto brito, azul 9.979. Correto. Golf Fox, solo os 4-2, vê direito ao livrar solo em 1-2-1-9. Procedimento LS com o Y no 0, desça para 2-1 pés, altimetro no 0, no 3, reporte estabilizado. Desça para 2, neutralizado LS, chamada estabilizado 6250, possibilidade de voador, nada presente? Autorizado, reporte estabilizado. Estabilizado, né? 2-5-0. Whisky, Golf Fox, táxi Alpha, reporte antes da Juliette. Voo número 48, bom dia, sendo identificação, desça para o nível 050 na chegada a Mari, ajuste o altímetro no 0 no 3. Salvador, bom dia, Xanel 6311, informação Kilo, Guarulhos 340. Bom dia, 6311, aguarda cópia, 1013. Guarda. Whisky Golf Fox, táxi Juliette. Lima, reporte na Quebec para ingresso na pista 17, Whisky Golf Fox. 360-288-2249. Correto. Risco, Olympus 48. autorizado Salvador Galeão, nível 260, a rota do Zulu 10. SMAP direto Luito, direto Barbacena, direto Toquim, conforme rota. Decola pista 90, curva direita, Dael Leda Bridge, controle 1935, aciona 5135, o Olimpo 01. Acionado, chame para o táxi 01. Olympus 48, está pronto para a cópia? 20 mais. Curva direita, nós saímos da El em coordenação com o controle em 1935. Acessão para o nível 100, sai na radial 205, a 160 milhas de Salvador. Vai acionar o 2641, o Olympus 48. Gol no 621, reduz a velocidade 220 mais. Vem para 220, gol no 621. Correto, 48, apenas confirmando 160 milhas de Salvador. Tá livre o acionamento, chama pronto para o táxi 48. Diz que Golf Fox na escuta da torre. Gol número 21, reparação para sequenciamento, curva direita por 225, limite radial 2702 Salvador. Direita 225, limitar para 270 Salvador, 621. Correto, está autorizado, descida para 3.000 pés, altimetro 013, gol no 621. 3.000, 1.013, gol no 621. Você vai manter a posição de Quebec, ajudar a torre, efetuar um teste na nossa pistola sinalizadora. Você vai informar se está visual com a mesa. Decola pistola 0, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 1935, 5137, o Oxalé 63, o número. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Zulu no meio, decola da pista 10, na curva direita da El Leda Bridge, 1935 ao controle, 5137, Oxalé. Correto, portão 5, chame pronto, 63, o número. Camarão. Conseguiu avistar? A intensidade da iluminação. Lançamento curva esquerda, proa 015, limite radial 290 de Salvador. Esquerda 015, limite 290 de Salvador, é igual ao 642. Taxiar pela pista até o pátio 4, confirma? Confirmando, a aeronave chamou? O 1621, reduz a velocidade 1.70 nós, desça para 2.000 pés, está presente voo e tuna, está autorizado a sinal do procedimento ILS XY0, reporta estabilizado. Vamos lá, descendo para 2.000, reduzindo 1.709, aprando tuna, 1621. Correto. Estabilizou 6250. Torre 118 decimal 95. 295, até mais. O Juliette, Bravo Delta. O número é 48, desça para 3 mil pés, altímetro 0 no 3. 3 mil pés, 1013 no 648. O reporte na hotel para o cruzamento, quantos a bordo? Cavalo visual, bom dia. 6250, livre pouso, pista no 0, vento 1, 20, 089. Livre pouso na 10, chamei a 6250. Número 48 para o localizador, direita proa 055, repórter estabilizado. 055 está estabilizado, meio para. Bravo Delta, livre cruzamento, cabeceira, correção. Livre cruzamento, pista 17, reporta na Taxiway Quebec. Bravo Delta, Quebec, Mike Lima, na Lima chama solo em 121 decimal 9 para táxi até o Pat 3. 165, informação Kilo, autorização extração para São Paulo, Guarulhos. 165, Guarulhos, só um instante, pelo 3. Guarda. LS, X-Ray, pista 90, reduz a velocidade 1809. Ok, 10 para 2 mil pés, 180 nós, 64. Gol 1621, chama agora a torre 118, décimo 95. 295, boa. Boa. Gol 621, tá interceptando o localizador. Salvador, igual no 621. O 621, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, reporte tem checado. Portará, 621. Zero, seu solo ao 53, livre à direita, livre a solo em 121 decimal 9. Direita 219. Presente 1895 para o cruzamento da pista 10. 1895. Olhou para o 01 no cruza de imediato. Autorizado cruzamento e aguarda na Delta e dá passagem ao voz da Avianca. 250, levou a porquê? 250, táxi Alfa, reporte Extra Juliette. Alfa, Juliette, tem bastante recado, gol no 621. 30 segundos, o número 65, se confere. Ok, não se escuta. Ok, o 6250, mantenha táxi lento, vai dar passagem aérea da Olympus, o P3 da Força Aérea, que está ingressando agora na Delta. O número 65 agora sim, copia? Copia. Guarulhos 360, presulou no 6. Decola pista 90, curva direita da Eoliza Bridge. 11935, 5150, 5150, 1165. 360. decolando da Bell, na curva direita, Bell, letra Brick, 193, seu controle aciona 150, gol 165, nível 360. Portão 8, me pronto, número 65. Vai, Portão, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1648. 1648, bom dia, continue a aproximação, aguardando informações que está livre, reposta está enxergada. Camarada, 1648. Gol número 30, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare. Ajuste o altímetro no 013. Identificação. Desça para o nível 060 na chegada a Mare. Ajuste o altímetro no 093. Então 389.000, reduza a velocidade 250 mais. O nomeia 21 no solo ao 57, livre à direita, livrado solo no 219. Direita 219, 621. Olimpo 01, mantém o ponto de espera do 10. Livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 08 mais, ajuste no 0, no 3. Livre pouso, pista no 0, 1013, igual no 643. Autorizado. Ô Salvador, no 621, livrando essa disputa. Fala 621, esse autorizado táxi Alfa, me reporta onde Juliette. Alfa, onde Juliette. Autorizado, mexeu pro táxi. Autorizado é para falar táxi com o nome, né? Ok, dá uma olhada. Forma visual com a mesma, por gentileza, quando estiver visual. Vai informar. Meio nível de voo 100, vai decolar 10, curva esquerda, na saída Momo, pode prossegue direto. Controle Salvador, Pérez 119, decimal 35 e o transponder 5142. Dois outros responder, me chamar pronto para acionamento táxi, Juliette, Bravo Delta. Inversionar, me chamar pronto táxi, Juliette, Bravo Delta. Oceanema 311, não haveria condições de aguardar um banho da Gol passar retaguarda e após prosseguir o pushback? Haveria, senhorita, porque o assistente maior ainda não conseguiu tirar um finger aqui, ele não chegou aqui até agora, vai aguardar o metro. Gente, o metro 1 no visual com finger, por isso solicitei, me reporta quando pronto, por gentileza. Vou reportar quando a Itaera deixar. O gol no 621 no ingresso de Juliette, função 01, parte 1. Juliette, Juliette 01, partindo, obrigado, 621. Olympus 48, mantém hotel. Voo no 648, solo 1300, livre à direita, livre à solo 1209. Ok, livre à direita, 309. Não conseguimos avistar a finalização, ok? Grato. Olimpo 01 não vai manter a cabeceira no zero. Olimpos 48, livre cruzamento, pistão no zero, reporta na Delta. Solo, bom dia, dona 648, livre na pista. Dois pontos de foco. Aí o 6301 finalmente foi contemplado aqui pelo senhor Central Finger, tá pronto pro push. Gente, o 6301 no instante, por gentileza. Obrigado, aguarda mais, 6301. O solo copiou o ano 648? O ano 648 afirma, vai dar passagem um P3 da Força Aérea, pois prossegue Juliette e... Perdão, prossegue via Alfa, minha porta de Juliette. Gente, dando passagem lá na está cruzando a pista, reportando da Juliette, lá no meio da frente. 0-21-30-089. O 1630 está autorizado a final do procedimento LS-X-Way, pista 1-0. Desça para 2 hotéis, altimetro 1-0. 1-3, reporta estabilizado. 2-3, reporta estabilizado. Gol no 094, controle Salvador, sendo identificação, desce para o nível 060 na chegada, Mari. Ajuste altimetro no 093. Estou alternando o Galeão, pronto para o mar. Mar. 3896, desce para 3 mil pés, altimetro no 093. 3 mil pés, ajuste no 093, 3896. Pessoas a bordo? Pessoas a bordo, tá com 153 a bordo, autorizado aqui no ponto de terra, 295, 19. Gente, grata, meu voo, gol. Bora. Gravo da auto, autorizado o táxi, tem a saída do pátio 3, me reporta para ingresso pátio 1. O Olympus 48, mantém a Juliette. Olympus 01. Olympus 01, contato radar na decolagem, subiu para o nível 260 na saída da Elm, após letra direto Brito. Subindo para 260, saída da Elm, letra após Brito. Então 3896, reduz a velocidade 220 mais. Vai manter a posição. Bravo Delta vai seguir o P3 da Força Aérea via Pátio 1, Taxa Índia, ponte para no 0, torre 11895, ajuste no 0, no 3. Zero, 10, pronto para decolagem. 1165, a linha decola pista no 0, vento uma centena, 62 mais. Correção, 130 graus, 62 mais. A linha que decola da 10, gol, 1165. Será que eu não posso estar autorizado a ingressar a Juliette para a posição 06? Gente, após a aeronave de pequeno porte, ingressando para o 06 via Juliette, lá no 648. 6319, após o Boeing da Gol passar a retaguarda, está autorizado finalmente o pushback acionamento, me chamo pros táxis. Após a passagem do Gol, está livre o pushback, chama táxi. Gol número 3 vai estar acertando a conduzir. Tá na frente de Duna. Oi, Duna. Vips 48 ali, mantenho no zero. No 165, livre decolagem. 140 graus 089. Oito ali, mantenha já. Decolado 07.1935. 935, 995. Controle voo 965, bom dia. Gol 1165, contato na dama decolagem, estou para o nível 360 na Cerdão. Após Leda, direto Bridge. 360 da El, após Leda Bridge, 1965. 3896, está autorizado a final do procedimento LS 7710, desça para 2 no Fens, altímetro 1013. Reduz velocidade 1809, reporte estabilizado. 72 no Fens, autorizado o final do S-Ray, um ajuste 1013, portanto 3896, encontrará contato. Voo 1094, desça para 3 no Fens, altímetro 1013. Gente, mantém ponto de espera, aguarde um momentinho. Juliette Bravo Delta, já mantém o ponto de espera da nossa. Estabilizado no X-Ray 1630. Chama em torre 118.95. 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, voo no 630. No 630, continue a aproximação, reporte 3 checado, vento 120 graus 089, aguardando autorização. Passou Índia Serra, tá baixando travado. Ciente, no 630, aguarda informações para o escolhido. Assista, pode. Sexta Índia, quanto espera, torre 18, 9. No 630, livre pouso, pistão no zero, o vento 130 graus 079. Livre ou pouso, gol no 630. Olympus 48, decolado aos 10, controle 119, decimal 35. Que 6935 controle, grato, eu volto. Na 389, vem chamar agora, torre 118, décimo 95. 118, 95, 318, 96, agora estabilizado. Controle Salvador, Olympus 48. Olympus 48, contato radar na decolagem, estou para o nível 100 na saída da EL. É, subindo para o 100 na saída da EL, Olympus 48. Gol 1094, está autorizado a final do procedimento LS XY0, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Desce para 2000, reporte estabilizado no LS XY0, ponto 094. Trem checado, entrou no 30.079. Trem baixar travado na final da 10, na 3296. No 31630 da Gol, solo 12, vira direito, olha o braço solinho, no 21.9. Não são nada, direita 1, na Fox, minha 3A. Sou 01, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, 9, 133, décima 9, 5. Vento 130 graus, 089, livre e pouso no zero. Correto. Solo Gol no 630, bom dia. Diga na foto. No 630, sou autorizado a tarcel, poderia expulsão 04, patio 1. Juliette, patio 1, posição 4, cuidado. Gol 1165, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 95. Gol 1395, bom trabalho, 1165. Juliette Bravo Delta Lima, mantém pistão no zero. Três oito nove meia, 04, livre à direita, via Eco, ao livrar só ali, 121 decimal 9. Juliette Bravo Delta livre decolagem, pistão no zero, vento no 20 graus, 08 nós. São 3896, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 05, Pátio 1. Alfa Juliette, 05, Pátio 1, 2376. Pessoal 95, correto. 95. Aí, 3 do 9, posso esperar pronto. Mantenha o ponto de espera da 190. Papapá, Mike com Delta, controle, Salvador, mantenha condições visuais, altímetro 10013, chame no Delta, esquina. Sonho de pista livre, cheque o trem. Aguardando pista livre, baixado e travado. Juliette Bravo, Delta, decolado, zona 6, controle em 119.35. 35, obrigado. Bom voo, galera. Bom voo. 094, tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, vento 120 graus 07 nós, cheque o trem. Livre pouso, né, pistão 0, com 094, baixado e travado. Bom, 0, cruza 507. Mapa Bravo Delta, contato radar na decolagem. Suba no, para o nível 100 no perfil da saída da mão. Uma centena na mão. Azul 4207, controle Salvador. Acena a identificação, desça para o nível 050 na chegada bom. Ajuste o altímetro no 013. Livre pouso, no 094 da Gol. Uma centena, no 079. Livre pouso, 094. 948, controle Salvador na escuta. Confirmando, vai se afastar até 160 milhas. Copiado, Olympus 48. Chama a defesa aérea nos canais previstos. Obrigado. Ali mantém 10. Ali mantém 10, 63 e 9. Uno 094, solo 19, livre à direita via taxi Fox, chame solo em 121.9. Direita Fox 219 com 094. Bom dia, com 094, livrou na Fox Trot. 1094, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 08, Pátio 1. Alfa Juliette, 08, Pátio 1, gol 094. É 311, alinha aí decola. Alinha aí decola, 90, 21, 30, grau 08, mais. Alinha decola, 063, 011. Tango Juliette Bravo Delta, confirma qual seria a proa ideal para a Serra Novembro, Tango Romeu. 3, 2, 0. autorização. Quando possível, informe estimado para pouso, Papa Tango Juliette Bravo Delta. 1420, Papa Delta. Copiado 1420, Juliette Bravo Delta. Informação 57 quilo, está autorizado em Maceió, o nível de voo 250, vai decolar 10, curva esquerda, sai da Pulga, transição Caju, via Upper Whisky 58, após Arago e após conforme rota. Controle Salvador Pele 119, decimal 35, transponder 5167. Uno 3631 da Oxané, solo aos coleção. Decolado aos 21, controle 119, decimal 35. 1935, controle, obrigado. Até mais. Controle Amador, bom dia, Oxané 6319, decolar. Xanar 6319, contato radar na decolar, supor nível 360 na saída da El, após líder direito Brito. Ok, 360, após a Leda Bridge, vai cruzar 2000 pés, pode voar a Leda, senhor? Autorizado direto Leda, acho, né? 3-1-1. Leda, obrigado. Alô, Salvador, Gol, no 621, no... essa informação aqui, autorização São Paulo, como é? Aguardando a autorização para subir para uma centena, devido a tráfego na chegada bom. Paciente na chegada, na saída Momo, manter 3 mil. Então, Leda após o Bridge, e após o 16, após o Horizonte, e após 13, depois conforme rota. Controle Salvador, PN 119, decimal 35, transponder 5164. Zona está autorizado, nível 360 São Paulo, decola na pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, apesulou 16, Bravo Tazulu, descendo 113, controle 119.35, transponder 5164, gol no 621. O gol no 621, que eu estou indo correto, me chamou para onde eu estiver em treinamento. Vai, você está no 621. Mike Eco Delta, continue mantendo a proa. Reporte para o cruzamento da final da 1-0. Afirmativo. Na vertical do farol de Taponja, pode apurar aí o cruzamento da final da 1-0, reportando para o cruzamento. Delta autorizado cruzamento da final da 1-0, reporta girando base para a final da 1-7. 403, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada, bom. Ajuste de altímetro no 013. Ciente, entendeu, trem checado, livre pouso pista 17 para o Mike Eco Delta, o vento 130 graus 07. Livre pouso 17 na queda. Reportaremos estabilizado, TAP 207. Salve Salvador, igual 630, com a informação final na posição 4. Tango direto para o Delta, suba para o nível 100. Rua esquerda, saída Pulca, transição Caju. Via Hotel Whisky 58. Controle Salvador, pere 119.35. Transponder 5160. 085, permanece estimado pouso. Caju, via Hotel Whisky 58. Controle 119.35, transponder 5160, vão 130. Vão 630, contendimento correto, no chão pronto, se tiver que ser no meio. Será, obrigado, meu 30. Voo 9648, está autorizado no Maceió. O nível de voo 370 vai decolar da 10, curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, via outro 58. Após Orago e após conforme rota. Controle Salvador, PN 119, decimal 35, transpondo 5174. Autorizado Maceió, nível de voo 370, via Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, pós-Orago, rota conforme o plano, 1935, é o controle, transponder 5174, voo 648. No 648, com o treinamento correto, no chão pronto, pushback, saneamento. Vamos lá. Muito bom dia, azul 4207, estabilizado uma final de 8 milhas, acusará baixar travado. Sim, se ajuste padrão, azul 3-1-1, chamador do centro Recife, 1-2, 5-1, alterno 1-3-3-9-5. Do 4207, baixa lado. Baixa travado, 4207. Cliente livre pouso, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, 8-9. Livre pouso 1-0, 4207. Então 3198, reduza a velocidade 2209. Olha, o Oceano 6319 pode chamar o centro. Chama o centro, Recife 125, décima 1, alterna 133, décima 95. 125, 13395, 6319. Azul 4207, no solo aos 33, liberando via Fox, solo no 21, décima 9. Fox, Fox, Fox, Fox 207. O Azul 4207, décima 9, escuta. Azul 4207, autorizado TAC de Alfa, me reporta no Juliette. Alfa, antes da Juliette, 4207. Com 89, 2, 30, Salvador. O CNM 140, está autorizado o táxi via Pátio 1, Taxi Índia, Fonte para do 10, Torre 11895, ajuste altímetro no 0, no 3. Táxi até o ponto de da 10, 18, 9, 5, 2, 6, 1, 4207, ingresso de Juliette, posição 02. Posição 62. No 648, coordena a equipe de salve, chama pronto, táxi. Em coordenação, chamada táxi, no 648. Paulo, voa no 629. Prossiga. Pushback, salamento, posição 1. No 621, aguarda. Guardando, 621. É a previsão? Pushback?